confiante, neutro, inferior, distanciamento. 35. Este é um momento tai chi congelado. A pessoa na última figura começou a transferir o peso para uma perna, começou a se mover e congelou no meio do caminho. Não fique tão confuso simplesmente por ficar de pé com uma perna na frente da outra. Costumamos fazer isso, mas mantemos o nosso centro de gravidade atrás. Nesse caso, o centro de gravidade moveu-se para a frente. A pessoa está parada no momento, mas, quando o movimento terminar, o centro de gravidade será movido através da perna, a perna será esticada e ela se afastará. Isso não significa necessariamente que essa pessoa tenha se cansado da sua companhia, apesar de poder significar isso. Apenas significa que, em algum ponto da mente dela, ela começou a considerar o que fazer a seguir. Talvez ela esteja com pouco tempo ou tenha notado outra pessoa com quem deve falar enquanto tem a oportunidade, etc. Não importa o quanto essa pessoa queira continuar ouvindo você, você não dispõe mais da sua atenção exclusiva. Então faça um favor a ela e acabe a conversa assim que for possível. Seja lá o que você fizer, não tente explicar alguns pontos finais importantes no fim da conversa. Provavelmente ela não lembrará deles. Se ainda tiver coisas importantes a dizer, é melhor guardá-las para a próxima vez em que se encontrarem. Então você deve terminar rapidamente e marcar outro encontro. Para ter certeza absoluta de que o foco da pessoa está em você, ela deve estar olhando nos seus olhos enquanto você fala e não olhando para além de você, para suas orelhas ou rastreando a sala em busca de saídas de emergência, tanto físicas quanto psicológicas. Se você estiver sentado, uma pessoa interessada também se inclinará levemente na sua direção. Observe as pupilas. Você também pode observar o tamanho das pupilas das pessoas. Pode parecer difícil ficar de olho em coisas assim, porém é mais fácil do que você imagina. O que você está buscando são mudanças no tamanho da pupila. Quando algo nos interessa, as nossas pupilas se dilatam. É claro que as pupilas também são afetadas pela luz e escuridão. Em locais escuros, precisamos de mais luz para conseguir ver. Então as nossas pupilas se abrem mais. O fato é que só é preciso que você esteja vestindo roupas escuras ao conversar com a pessoa para que as pupilas dela se expandam. Então, pupilas dilatadas não significam necessariamente que exista empatia ou que alguém esteja interessado em você. Pode não passar de uma reação à iluminação ou uma indicação de que ela está bêbada como um gambá, por exemplo. O que você de fato procura são mudanças. Se vir as pupilas de alguém dilatarem ainda que as condições do ambiente como a iluminação sejam as mesmas, é sinal de que ela ficou mais interessada e envolvida no que você está falando. Não sei se é verdade, mas muitos livros descrevem como os mercadores de jade na China antiga começaram a usar óculos escurecidos com fuligem para esconder as pupilas. A tradição exigia barganha e pechincha ao comprar pedras preciosas e, se notassem que o comprador estava particularmente interessado em certa pedra, é claro que o preço seria maior. Exercício da pupila. Comece a conversar com alguém sobre algo terrivelmente chato, como o enguiço da máquina copiadora do seu escritório. Observe o tamanho das pupilas da pessoa nesse ponto. É o tamanho neutro, causado pelas condições de iluminação. Agora, mude o assunto e fale sobre algo que você sabe que interessa muito a pessoa: os filhos ou o barco dela. Observe a dilatação óbvia das pupilas que ocorre à medida que ela se interessa mais pela conversa. É como ver a lente de uma câmera se abrir. Então as pessoas tentavam controlar o próprio comportamento o máximo possível. Mais uma. 36. Coisa que sempre traiu o interesse do comprador era o tamanho das pupilas. Quando descobriram, os mercadores de jade chineses começaram a usar óculos escuros. Recentemente, os jogadores de pôquer descobriram o mesmo truque. Quando assistiram um dos grandes campeonatos na televisão, veja quantos jogadores na final usam óculos escuros. Outros acessórios populares são lenços e chapéus. Não importa quanto o seu rosto de pôquer seja bom, não é possível controlar o seu sistema nervoso autônomo. Goste você ou não, as suas pupilas reagirão, junto com outras coisas, como pulso e suor, quando você se emocionar ou ficar animado. Uma pessoa interessada tem pupilas dilatadas. E alguém que demonstra interesse em você é alguém em quem você, por sua vez, ficará interessado. Desnecessário dizer que gostamos das pessoas que gostam de nós, não é? Nesse contexto, as mudanças no tamanho da pupila são sinais extremamente poderosos aos quais a nossa mente inconsciente reage claramente. Numa experiência famosa, mostraram a homens fotos idênticas do rosto de uma mulher, com uma única diferença. As pupilas haviam sido dilatadas em uma das fotos. A diferença era tão sutil que você nunca notaria se não soubesse. Essas duas fotos foram mostradas a um grupo de homens heterossexuais, que depois foram questionados sobre qual foto era mais atraente. A foto com as pupilas maiores foi sistematicamente julgada mais atraente do que a foto não manipulada atrás, apesar do fato de os sujeitos do teste terem sido incapazes de explicar por que pensavam assim, já que não conseguiam ver nenhuma diferença entre as fotos, pelo menos não conscientemente. Mas a mulher em uma das fotos tinha pupilas maiores que sinalizavam maior interesse no homem que estava olhando para ela do que o seu clone na outra foto. E isso a tornou mais atraente aos olhos dos sujeitos do teste. A beleza definitivamente está nos olhos de quem vê, e no quanto imaginamos que temos chances. Quando é que não funciona? Situações em que não se deve seguir o comportamento de alguém naturalmente. Há algumas situações em que você não deve se adaptar ao comportamento de alguém. Eu sugiro que você não acompanhe coisas que achar que a pessoa possa julgar incômodas ou insatisfatórias sobre ela mesma, como mancar ou outra deficiência. Você também não deve espelhar a gagueira ou a respiração asmática de alguém. Muita gente com um dialeto forte é muito ciente desse fato, especialmente se tivesse mudado da região onde ele é falado. Ter um pouco de vergonha do próprio dialeto não é assim tão incomum, especialmente em áreas urbanas maiores. Por esse motivo, você deve evitar falar em dialeto se não for o seu hábito. Em termos gerais, deve-se evitar quaisquer tipos de tiques ou outros comportamentos nervosos. E, como eu disse, você não deve concordar com coisas com as quais de fato não concorde. Não ignore os seus sentimentos. Em geral, há muitas outras coisas com as quais você está mais preparado para concordar. Quando alguém estiver sentindo fortes emoções negativas, como raiva ou tristeza, você deve evitar ficar tão irado ou triste quanto ele. Mas sinta-se livre para adaptar o seu próprio compromisso e níveis de energia para ajudar a compreender melhor a situação dele e o que ele está vivenciando, ajudando a criar empatia. O grande hipnotizador Milton H. Erickson disse algo inteligente que também funciona em situações em que você queira empatia. Assim como na vida em geral, sempre que fizer algo, se perceber que não funciona, pare e tente outra coisa. Se não conseguir resultados acompanhando a linguagem corporal de alguém, você deve fazer outra coisa. Comece seguindo a voz e as opiniões, ou acompanhe os padrões de pensamento reais dele. Discutiremos como no próximo capítulo. As ferramentas que você recebeu agora são mais do que suficientes para estabelecer empatia, mas todas elas dependem de você seguir o comportamento de alguém sem saber o que o causou. Até agora ficamos satisfeitos em observar as pessoas por fora. No próximo capítulo, entraremos na mente delas para entender o que de fato estão pensando e como. 37. Saber. Sempre que fizer algo, se perceber que não funciona, pare e tente outra coisa. Milton H. Erickson. Se você pensar em diferentes situações da sua vida em que não houve progresso, provavelmente perceberá que o motivo que o paralisou, em primeiro lugar, foi teimar várias vezes na mesma solução fracassada. As soluções mais simples costumam ser as mais difíceis de encontrar. As palavras de Erickson são uma regra prática tão boa para qualquer situação na vida que eu gostaria de repeti-las. Sempre que fizer algo, se perceber que não funciona, pare e tente outra coisa. 3. A não ser que ela seja muito calada. 38. Capítulo 4. A que você conseguirá comer um limão? Caminhará na praia e entenderá como as nossas impressões sensoriais determinam os nossos pensamentos e comportamento. 39. Sentidos e pensamento, como os nossos pensamentos são determinados pelas nossas impressões sensoriais. Até agora você aprendeu como os nossos pensamentos, sentimentos e estados mentais nos afetam fisicamente, e que o oposto também ocorre. Neste momento precisaremos voltar bem para o começo, porque a verdade é que começamos em algum ponto no meio do caminho. Já que você aprenderá a ler pensamentos, acho que devemos dedicar algum tempo a discutir o que os pensamentos de fato são. Mas não se preocupe, não se trata de um assunto teórico estritamente acadêmico. É algo que, como tudo mais neste livro, você definitivamente será capaz de usar na prática. Quando pensamos, geralmente iniciamos um entre dois processos diferentes. Ou lembramos, quero dizer, repetimos pensamentos que tivemos antes, ou construímos pensamentos novos que não tivemos antes. Em ambos os casos, as nossas impressões sensoriais desempenham um papel importante em nosso pensamento. Os nossos sentidos da audição, visão, tato, paladar, olfato e equilíbrio não são apenas importantes para explorar o nosso ambiente, mas também são usados quando pensamos em coisas que não se relacionem ao estímulo sensorial direto que recebemos. Usamos as nossas memórias de diferentes experiências e impressões sensoriais para pensar. Quando lembramos de algo, como as nossas últimas férias, fazemos isso visualizando as imagens, imaginando os sons que ouvimos, talvez até os odores, etc. Ao lembrar, recriamos impressões sensoriais que tivemos previamente. Porém, as impressões sensoriais também são importantes para construir pensamentos novos. Leia este texto e tente emergir nele o máximo possível. Imagine-se caminhando na praia. Você está descalço e sente a areia sob os pés. É tarde e você sente a areia macia e morna entre os seus dedos. O sol está baixo e você aperta os olhos ao olhar para ele. O único som que escuta são as ondas indo e vindo. E às vezes alguma gaivota grasnando ou se precipitar sobre a água. Você para e respira fundo. Dá para sentir o perfume das algas no ar. Você vê uma concha na areia e a pega. Você segura a concha na mão, tocando a sua superfície áspera e branca com o polegar. Você guarda a concha no bolso e retoma a caminhada. Agora você começa a ouvir o murmúrio de vozes e risadas, e, na luz à sua frente, você vê as silhuetas de pessoas sentadas em um restaurante ao ar livre. Você começa a sentir o cheiro da comida e percebe que está com fome.